Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 041-8401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia Divina, nessa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de julho, mês de Nossa Senhora do Carmo. Mas hoje é primeira sexta-feira. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Padre, meu nome é Rosângela, eu moro aqui na Vila Amélia, em Pinhais, e estou ligando para dar o meu testemunho de uma graça alcançada. Ontem, no último dia, Padre, Sagrado Coração de Jesus. Maravilha. Nós que estávamos num desespero muito grande por causa de um amigo da gente que sofreu um acidente de moto. Ele estava em coma, padre. Tiraram ele do coma induzido e ele entrou no coma profundo. A gente ficou desesperado. Mas ao ler o Salmo, o Senhor explicava e dizia assim: não desista, não tenha medo, confie no coração. E ontem o Senhor falou assim, quando o Senhor terminou, no último dia, padre, olha se não é uma graça maravilhosa. O Senhor disse assim: confirme a tua graça, Senhor. Confirme a tua graça. E eu ainda olhei para o céu assim e, sabe, parecia que o Senhor estava falando comigo. Eu tenho certeza disso. E era quase 3 horas na Hora da Misericórdia. A mãe dele me ligou e falou assim que ele estava acordando, padre. Que ele estava acordando e que ele estava reconhecendo ela, que ele se emocionou. É uma graça muito linda, uma graça muito grande, padre. Eu agradeço a Jesus, eu agradeço a Nossa Senhora, eu agradeço ao Sagrado Coração de Jesus. Muito obrigada. Obrigada, padre. Um abraço ao povo querido da Vila Amélia, que faz parte da paróquia São José Operário, onde eu fui pároco, em Pinhais. Um abraço ao povo querido de Pinhais e a todo o povo da região metropolitana e Curitiba, que me escuta pela Rádio Evangelizar 1060 AM, Rádio Evangelizar. Bíblia aberta, cartilha de oração. A nós descei divina luz. Na hora da misericórdia, graças e bênçãos são derramadas. A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. E E o texto desta primeira sexta-feira do mês de julho, Mateus 9, 9 a 13. Mateus 9, de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois: aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifício. De fato, não é a justos que vim chamar, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vim chamar os pecadores. Vim chamar os pecadores. Impressionante, né? Jesus deixa muito claro a sua missão. Sua missão reside na ovelha desgarrada, no descrente, naquele que vive no pecado e não encontrou a luz. E por isso ele diz: quero misericórdia. A palavra dele é muito séria. Eu quero misericórdia. Ele foi o primeiro a agir com misericórdia. Agiu com misericórdia com Mateus, Levi, o cobrador de impostos. Abriu na vida de Levi a possibilidade de conversão. Abriu novos horizontes na vida de Mateus. Ele coloca a sua missão num princípio: estar a serviço dos pecadores. Ser misericordioso para com eles. Jesus, amigo mais certo nas horas incertas. Jesus, aquele que enxuga as lágrimas quando se chora. Jesus, aquele que está presente sempre quando estamos sozinhos. Deus é tão grande, Ele pode mudar sua vida. Tá escutando? Nesta primeira sexta-feira do mês. Deus é tão grande, Ele pode cessar o seu sofrer. Ele conhece você. Ele conhece você. Profundamente. Intimamente. Totalmente. Sabe o que você pensa e o que vai fazer. Sagrado Coração de Jesus. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga seu pranto, pode crer. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente na tua vida, ele mesmo que você não reconheça. Quando está sozinho. Ele é a vida verdade, é o único caminho. Ele é vida verdade. É o caminho. Canta comigo, vai. Ele é o amigo. Jesus é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga seu pranto. Enxuga seu pranto quando você Sagrado chora. Coração de Jesus, eu te consagro este mês de julho. Quando está sozinho. Sagrado Coração de Jesus, abençoai todos os lares, as casas. Pela infusão do Espírito Santo, abençoe essa água que será aspergida nas casas. E assim que eu der a bênção final, pegue essa água benta, rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria, Faça aspersão na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Mas diga comigo agora: Sagrado Coração de Jesus, eu vos consagro este mês. Eu vos consagro minha família. Eu vos consagro meu trabalho. Na minha casa, sois o único Rei. Na minha casa, sois o único Senhor. Sagrado Coração de Jesus, sede a nossa salvação. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.